Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Alô, meus amigos, estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa MPB Brasil, o melhor da música nacional no seu rádio. Todo final de semana você tem a companhia de Luiz Felipe e você vai curtir com a gente o melhor da música nacional. Começamos muito bem o nosso programa com Dominguinhos e Chico Buarque de Holanda. Isso aqui tá bom demais. Sai, pois é, olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico. Você está ouvindo MPB Brasil. Se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser. gente cresceu e nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece aí, no contrário de um déjà vu. Sei lá, tem tanta coisa que a gente não diz e se pergunta se anda feliz com o rumo que a vida tomou, no trabalho e no amor. Se a gente é dono do próprio nariz ou o espelho é que se transformou, a gente não se reconhece aí, no oposto de um vis-a-vis. Por isso eu quero mais. Não dá pra ser depois do que ficou pra trás, na hora que já é. Por isso eu quero mais. Não dá pra ser depois do que ficou pra trás, na hora que já é. MPB Brasil. MPB Brasil. Aparento eu gosto, nem tudo que represento eu mostro. Existe a outra, existe a outra, a que não se pinta, a que nunca brinca, a que obedece, a que pra que eu viva e cante todos os momentos, pra que eu possa sempre enganar o tempo, pra que eu possa sempre enganar. Nem só o que aparento eu gosto, nem represento e mostro. Existe a outra, existe a outra, a que gera os filhos, a que chora os rios, que costura e borda, faz comida e engorda, pra que eu te afague com essas mãos macias, pra que eu te entregue meus melhores dias. Existe a outra, existe a outra, a que se dedica, que se sacrifica, pra que eu exista, pra que eu seja artista, pra que eu conheça todas as delícias, pra que eu mereça todas as carícias. Existe a outra, existe a outra, pra que eu conheça todas as delícias, pra que eu mereça todas as carícias. Existe a outra, existe a outra, existe a outra. Fechamos o primeiro bloco do MPB Brasil de hoje ao som de Simone, A Outra. Você está acompanhando MPB Brasil, o melhor da música nacional, no seu final de semana, com a companhia de Luiz Felipe. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais MPB Brasil para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E nós estamos de volta com o MPB Brasil, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência, e é sempre um prazer muito grande estarmos em sua companhia. Eu trago agora para você curtir e matar a saudade o som de Baby Consuelo, Sem Pecado e Sem Juízo. Beijar-lo Brasileira, MPB Brasil. Vivo encantado de amor, inebriado em você, suave veneno que pode curar ou matar, sem querer por querer, essa paixão tão intensa, também é meio doença. Sinto no ar que respiro os suspiros de amor com você. Suave veneno você, que soube impregnar até a luz de outros olhos que busquem nas noites pra me consolar. Se eu me curar desse amor, volto a te procurar. Sinto que tudo mudou, que eu pude me libertar. Apenas te peço um favor, não lance nos meus esses olhos de mar, que eu desisto do adeus pra me envenenar. Você, que soube impregnar até a luz de outros olhos, que busquem nas noites pra me consolar. Se eu me curar desse amor, não volto a te procurar. Minto que tudo mudou, pude me libertar. Apenas te peço um favor, não lance nos meus esses olhos de mar, que eu desisto de Deus pra me envenenar. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Vai, Sirena! Ai, quem me dera poder ter você, esquecer o passado cruel. Ficaria tão feliz, seria cair de boca no mel. Percorrer todas as curvas do seu belo corpo e bater bem de frente. Garanto que tudo mudava pra mim, minha vida ia ser diferente. Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal inteiro. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de luz. Do mal, flutuar em água limpa, veria depressa o caminho ideal. Hipnotizar teus olhos, matar de uma vez o ansioso desejo. Sentir apertado um abraço e brindar a doçura de um gostoso beijo. Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor. Que há de iluminar.

ser assim desde o começo. Não teria te ligado, não, mas bem que eu mereço. Alguém tão diferente brilhava e parecia que ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher, Brasil. Bam, bam, bam, bam, bateu, bateu meu coração. Minha cabeça enlouqueceu. Tanta também tocou, falou pro nosso amor. Falou e desapareceu. Bam, bam, bam, bam, bateu, bateu meu coração. Minha cabeça enlouqueceu. Tanta também tocou, falou do nosso amor, falou e desapareceu. E Deus, Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo, eu ainda levo fé. Eu quero a felicidade, mas a tristeza anda pegando no meu pé. Tem gente falando com a lua, gente chorando na praça, menino querendo rango, nego bebendo cachaça. E a cada minuto que passa, tem muita gente chegando, tem muita gente pagando, pagando, pagando, pagando pra ver. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo, eu ainda levo fé. Eu quero a felicidade, mas a tristeza anda pegando no meu pé. Tem gente falando com a lua, gente chorando na praça, menino querendo rango, nego bebendo cachaça. E a cada minuto que passa, tem muita gente chegando, tem muita gente pagando, pagando, pagando pra ver. menino querendo rango, nego bebendo cachaça, e a cada minuto que passa, tem muita gente chegando. E nós fechamos mais um MPB Brasil ao som de Moraes Moreira e a música Santa Fé. Minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos encerrando por aqui mais um MPB Brasil. Luiz Felipe agradece você que esteve com a gente até agora e na próxima semana nós vamos voltar para mais um MPB Brasil. Um forte abraço. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.